Nós, cristãos, acreditamos que Jesus Cristo, como irrupção definitiva da ação de Deus na história, é universal. Jesus Cristo não nasceu só para os judeus, não nasceu só para os cristãos, não nasceu só para um grupo escolhido. O objetivo, o sentido da sua vida e da sua morte é a humanidade. Esta perspectiva de convergência da história da humanidade com a história da salvação levou a um certo tipo de otimismo em relação à humanidade. Há quem afirme mesmo que o Concílio Vaticano II gerou um otimismo exagerado. A Igreja, de certo modo, reconciliou-se com o resto da humanidade. Aceitou que pode haver o tal germinar silencioso para além das fronteiras visíveis daquilo que já conhecemos. Aceitou o desafio de estar atenta para recolher sinais dessa realidade. As outras religiões deixaram de ser figura do diabo. A laicidade deixou de ser também uma figura do diabo. Poderá isto significar que a Igreja desistiu de anunciar Jesus Cristo? Não, antes pelo contrário. Ao descobrir que há sementes do Verbo, como lhe chama Santo Irineu, nas outras religiões, nas outras culturas, no comportamento de homens e mulheres de boa vontade que lutam por um mundo mais justo, aquilo que a Igreja gostaria era que eles soubessem a verdade toda. Que soubessem a fonte de onde vem aquela luz. Que conheçam a planta que pode germinar daquela semente. No entanto, na cultura que estamos a viver atualmente, isto teve algumas consequências curiosas e que são problemáticas. E um dos perigos que isto pode gerar é o de que se pense que isto, mais ou menos, é tudo a mesma coisa. Porquê é que eu ia estar a esforçar-me, por exemplo, de ir anunciar o cristianismo se as outras religiões também são um caminho de salvação? Se os outros homens e mulheres de boa vontade também podem praticar a justiça, porquê é que eu ia estar com tanto trabalho no dinamismo missionário? Ou até quem fosse mais longe, porquê é que eu ia ir incomodar os meus irmãos que estão tranquilamente na sua fé ou na sua posição? Porque é que eu usei de ir incomodar com uma inquietação nova, que é de dizer que aquilo que eles acreditam e pensam não é o definitivo, não é o perfeito. E esta ideia de que é tudo a mesma coisa, por exemplo, no diálogo interreligioso, e que é uma das consequências desta abertura da Igreja, e esta abertura não é só estratégica, é o tal pressentir que há algo de comum. E é uma das consequências desta perspectiva, como sabeis, foi não só o diálogo ecuménico entre as diversas confissões cristãs, mas o diálogo interreligioso, num esforço de respeito mútuo, de conhecimento mútuo, e o Santo Padre João Paulo II foi mesmo mais longe, e por duas vezes, de oração em conjunto. Esta perspectiva do diálogo interreligioso pode gerar a ideia da relativização da nossa fé. Isto, no fundo, é tudo a mesma coisa, não é? Para amenizar um bocadinho esta reflexão. Certamente estes por isso, e se andou aí nos jornais, no Santuário de Fátima houve um congresso há 2 anos, e o tema do congresso era o lugar dos santuários nas grandes religiões. E convidaram, além dos grandes santuários católicos, convidaram um muçulmano para falar do santuário muçulmano, da peregrinação a Meca, e convidaram um hindu, convidaram um budista, que, portanto, vieram pessoas de várias religiões. E a mim pediram uma conferência com o título Futuro de Deus, não? E eu comecei por dizer que Deus não tinha futuro, não? Porque ele é eternamente presente, não é? Mas, bem, e nessa conferência eu analisei, numa das partes da conferência, foi o lugar que tem hoje no mundo e até na construção da paz, o lugar que tem o diálogo interreligioso. E tracei, digamos assim, as balizas, de uma maneira positiva e otimista, mas tracei as balizas do que pode ser e o que deve ser um diálogo interreligioso. No fim dessa conferência, estava um grupo de jovens de língua francesa à minha espera. Eu pensei que eram jornalistas e disse: esperem aí que eu já os atendo. Não eram nada. Era um grupo de gente extremista que me insultou porque eu tinha falado das outras religiões como se elas fossem boas. E quando é que o Papa e nós, os cardeais, condenávamos definitivamente as outras religiões como expressões do diabo e que nós éramos todos heréticos? Bem, e isso deu. Eles puseram um site na internet na Alemanha, deu uma campanha que ainda não acabou. Eu recebi milhares de cartas de todas as partes da Europa. Dizem todas a mesma coisa, não é? Que nós atraiçoámos Fátima e que transformámos Fátima num santuário interreligioso. Não é? E o último episódio desta cena foi agora quando, durante o Congresso da Nova Evangelização, isso vocês viram pela televisão, não? Durante o Congresso da Nova Evangelização, quando eu tomei a palavra, chegou a minha vez de tomar a palavra em Notre Dame, uma dessas criaturas, um jovem, era um dos cinco que tinha estado em Fátima, e rompeu por Notre Dame, conseguiu chegar lá acima, e chegou à minha pessoa, quer dizer, e chamou-me herege, porque eu rezava com as outras religiões e concelebrava com os ortodoxos, não? Foi o elogio que ele me deu, não é? Bem, eu resolvi aquilo com bom humor, foi uns minutos e acabou a história. Só para vos dizer que isto hoje é uma questão fraturante e nós temos que ter serenidade para nos situarmos nesta problemática. Não? Agora, ao entrar em diálogo com as outras religiões, porque sei e porque acredito que elas têm valores positivos que podem contribuir para essa marcha positiva da humanidade, não significa que eu diga que a minha religião é a mesma coisa que os outros. Temos é um novo ponto de partida. Um ponto de partida em que eu posso ajudar os meus irmãos, reconhecendo aquilo que de positivo e belo eles têm na sua vida. Os posso ajudar a ir mais longe e a encontrarem a verdadeira plenitude daquilo que já acreditam. É um dinamismo apaixonante da missão. E sobretudo, situa a missão num contexto dialogante, num contexto de diálogo entre os homens e não num contexto de conflito ou de agressividade, tenha ela a forma que tiver.